Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut. Eu estou de volta e o meu nome é Tiago Alves. Comigo está outra vez de Adriana Delgado. É verdade, voltei do Reino dos Mortos. E para ficar, a filha pródiga. Começou o apocalipse zombie, é só para que dizer. É verdade, começou já. Eu não sei se é para ficar, mas pelo menos durante as férias acho que vou estar por cá, por isso aproveito. Tem que descarregar a minha também. Raiva pelo microfone. Um ano inteiro de raiva acumulada. Exatamente, eu sou como aqueles velhotes dos marretas, portanto eu tenho muita coisa para mandar cá para fora. Sim. E vão sempre criando coisas novas. O estilo sempre, do António. Sempre. Este está também é o António Mendes, como sempre. Olá. E Pedro Figueirinha, extremamente revoltado. Exatamente. Ele vai fazer uma adenda. Vou fazer uma adenda ao programa anterior. Eu não tive cá a semana passada e então, eu, como os nossos ouvintes, eu ouvi o programa em casa. Acontece que houve uma notícia sobre o Parque Jurássico que só a terceira vez é que falaram nela. Porque eu tenho para aí 500 e tal notícias em atraso e ainda não as li, incluindo este cinema. E então, quando o António Mendes disse assim: novidades sobre o Parque Jurássico 4, eu fiz assim. E depois isto aqui tem a leitura radiofónica total. Mas depois ouvir, ele esfregou as mãos. De contentamento. Tradução. Com uma cigarra. E então, e depois vocês cortaram para outra coisa qualquer. Eu, está bem, vá. Sim, falem lá do toque retal do. Falem lá do Parque Jurássico. E depois tu disseste: Parque Jurássico 4. E depois cortaram outra vez para coisa qualquer. Eu, por amor de Deus, eu quero ouvir novidades sobre o Parque Jurássico 4. Pá, o toque retal do Robert Pattinson é muito interessante. É muito mais interessante do que o Jurassic Park, já deu o que tinha a dar. Lamento porque muito. Porquê é que eu estou contente com novidades do Parque Jurassic 4? O Tiago há de se lembrar disto, e o António também provavelmente. A Adriana já acho que não, porque ela não segue estas notícias. Mas, da última vez que se falou no Parque Jurassic 4, qual é que era a premissa do filme? Era dinossauros com armas. Exatamente. O governo norte-americano tinha treinado. Está a explicar porque é que eu não tinha. Tinha treinado dinossauros para usarem armas, exatamente. Eu não lembro nada disso. E supostamente esse rascunho do guião tinha sido escrito pelo William Monahan, o do Departed. E aparentemente isso já foi completamente. Exatamente. Já foi completamente esquecido e agora temos uma história como deve ser. O que eu acho que eles vão fazer, e já tinham falado na altura, é trazer o setting ser a cidade, trazer a ação para a cidade. E isso provavelmente vai-se concretizar. Isso não era já o Lost World? É sim, isso não me faz tanta confusão. Portanto, dinossauros na cidade, tudo bem. Agora dinossauros com usarem. Sim. Pronto. É verdade. Não, a sério. Eu acho que eles pegaram no guião do Jurassic Park e de repente confundiram com o Starship Troopers. Pois, eu não sei o que é, mas pronto. É assim, realmente a partir da altura em que existe como é que ele se chama? Um Lincoln com a caça a vampiros. Exatamente. Já não há limites para mim em termos de guiões. Mas tu não gostas do 300? Isso é uma provocação. É uma provocação. Mas claro que é. Não respondo. Oh. Responde. Epá, mas isso mete-se um circuitozinho na cabeça do dinossauro para utilizar. Sim, a arma. Um chip. Faz parte dele. Mas sabes que eu por acaso achei que este filme era aquele filme do Abraham Lincoln era ideal para a Adriana, porque ela tem cara de quem gosta do Orgulho, Preconceito e Zombies. Não é? Sim. Exatamente. Não tens interesse em ler o livro, já que há adaptação? Não. Aquilo tem a cor, tem a tua cara. Disseste-me sem resposta. Ouve lá, porque eu mencionei o apocalipse zombie em relação à Adriana, não quero dizer que a Adriana esteja interessada em ler o Seth Gordon Green. Pois, eu não, por acaso estou curiosa em saber, Tiago, Pedro, porque é que tu... Desculpa, agora... Porque é que eu achei que era a tua cara? Sim, adorava saber, porque realmente é a última coisa... Eu não diria a última, mas... A penúltima. As últimas coisas que eu associaria a mim. Eu acho que até os livros da Harlequin, aqueles livros românticos com o Fábio na capa, me interessam mais. Olha, que as livros são muito boas! Tu não digas mal do Fábio, que o Fábio é um gajo... O Fábio é um porreirão. Ele gajo é um porreirão. Ainda está aí para as curvas. E olha, olha que eu sou muito heterossexual. Ao Google Imagens ver quem é o Fábio. Ouvintes, eu vou fazer eu depois farei uma descrição em pormenor do Fábio para quem não tem agora um Google ao lado para procurar. Mas sim, fala lá, então explica-me lá, Pedro. Peço desculpa, eu sei exatamente quem é o Fábio. Fábio Lanzoni, mas é apenas conhecido por Fábio. Mas explica-me lá, que eu estou curiosíssimo. Porque tu não és daquelas defensoras acérrimas de que as coisas devem ser preservadas e os não se deve mexer nas coisas que já estão feitas. E achei que o orgulho e preconceito e zombies era ideal para ti. Era assim uma nova mistura? Desde quando é que ela disse isso? Bom, é assim, ele tem razão. Eu realmente não sou daquelas pessoas que acham que a história é para ficar fechada, não é? Porque isso é uma coisa, é um conceito que nasceu no século XIX, esta ideia de que no passado não se mexe. E eu concordo plenamente que a história é para ser reinventada. Portanto, é para se repegar no património, mas mantendo determinados níveis de qualidade na reinterpretação que se faz. Claro. Eu não li o livro, mas... Eu também não. Eu admito que estou a falar de cor. Estou a falar de cor quando falo em Orgulho, Preconceito e Zombies. Estou a falar de cor, eu não li o livro. Mas, pelo menos, o filme do Lincoln, no trailer que eu vi, parece um bocadinho... Tristonho. Eu não tenho problema nenhum em reinventar a história. Sabes também sim o Abraham Lincoln contra zombies. Da Asylum. É aquela companhia que faz os mockbusters dos filmes conhecidos. Vocês hoje estão a ver se me dá um ataque de coração, claramente. Vocês não... Ô Vlad, nós já falámos... Coitadinho do Lincoln. É divertido. Ó Adriana, nós falámos no programa anterior de Yorgos Lanthimos e de Lars von Trier. Se tu aguentaste esse programa, aguentas tudo mais. Eu aguento tudo, tens razão. É isso mesmo. Então vamos lá aguentar notícias. Sim. Porque a dúzia mais barata, James Cameron, vai fazer Avatares este outono, como se não houvesse 2013, provavelmente, para ficarem já despachados. Eu estou a pensar em fazer dois. Ah, dois! Três, se a coisa correr bem. Sai mais barato, filmar de seguida, pá. É, vai fazer já dois este outono. Sigourney Weaver está de volta, não me perguntem como, nem porquê. Mas ela não morreu ou morreu? Morreu. Ela... Sim, exatamente. Não. Morreu. Calma, o corpo dela morreu, mas muito provavelmente a mente, a alma dela foi, foi feita download para... Upload. Sim. Foi feito o upload para a internet para a cloud. Para a cloud, exatamente. Para a Dropbox do marido. Ia para dizer isso. Pá, não sei o que não Adriana, sei que é. Expert de ficção científica do núcleo de cinema. O que é que te interessa mais? O que é que estás mais ansiosa? É o Avatar 2 e 3 ser filmado de seguida ou o Prometheus 2 e 3, também se fala nisso, serem filmados de seguida? Eu confesso que em relação ao Avatar é assim, esta história... Tu viste o Avatar? Eu vi o Avatar. Tenho uma pequena história para contar acerca do Avatar que vai dizer tudo sobre a minha falta de ligação com tudo o que seja tecnologias. Eu acho que vocês não vão rir, vocês vão chorar com esta história. Sim, para quem não sabe, a Adriana ainda utiliza um ábaco em vez de uma calculadora. É verdade, quase. Bom, então eu estava entusiasmada porque eu queria ver, então, ouvi falar tantos efeitos especiais do Avatar, que era uma coisa do outro mundo, o 3D, eu quero ver isto, quero ver se é desta vez que os meus sentidos vão ser... E que te tornas uma de nós. Não, isso eu não diria tanto, mas poderia haver alguma coisa em termos de experiência sensorial que me levasse, não é? Não metamos um insulto aqui no meio. Exatamente, não me insulto. Não insultar a Adriana. Então, mas a tua experiência já não pode ser perfeita, porque já não vês o 3D daquilo no cinema. Calma, esperei. Espero. Esta história tem mais para contar. Então estava ansiosíssima por esse Avatar. Eu só ouvi dizer que aquela 3D que era uma coisa nova, que inovava. E eu, pronto, fui logo. Epá, vamos logo ver este filme. Então, poucos dias depois da estreia, comprei os meus bilhetinhos, para mim e para os meus pais, para irmos todos ver. Ora, onde é que eu decidi que havia de comprar os bilhetes para ver o Avatar? No Londres, porque eu achei que a tecnologia era tanta, que não precisava de uma sala especial adaptada ao 3D. Todas as salas haviam de passar aquilo. E eu passei os primeiros, 20 minutos do filme à espera que o 3D aparecesse. Eu pensei... Se calhar só quando eles entrarem no planeta... É que isto começa ao 3D. Sim, só no espaço é que as coisas são tridimensionais. Exatamente. Se calhar é só quando for os sabes que aquela teoria do espaço ser plano não se aplica ao cinema, pois não? Mas eu pensei, pronto, se calhar eles só conseguiram fazer isto em relação à parte desenhada em computador e não à parte filmada. Pá, qual não foi a minha decisão quando... Pois sim, exatamente, porque aquela nave espacial é claramente uma coisa que eles construíram. Sim, de 2001, que dava uma maquete. Eu sei lá. E a cidade ao início, agora me deu. E pronto, foi assim. E eu, portanto, não vi o filme em 3D. Então, e depois pensei... Mas isto continua, sim. Porque depois pensei... Pá, eu não aguento ver este filme outra vez, portanto, não vou ver um 3D. E por isso, eu acho que estou um bocado mais entusiasmada com mais avatares, porque pelo menos pode ser que desta vez veja o grande mundo 3D que toda a gente diz que era extraordinário, apesar da história ser uma caca. Pronto. É caca, mas grande caca. Mas como entretenimento funcionou. Mas o diálogo daquilo é ridículo. Eu não ela não se entretém com as hipóteses. Eu posso dizer, o grande problema do Avatar tem a ver porque ele utiliza por duas vezes um Deus Ex Machina que é totalmente desnecessário. É isso que me lixa acerca do Avatar, porque até lá estava a correr bem. Epá, mas o diálogo daquela porcaria... o gajo tem um argumento desde os anos 90, qualquer coisa assim, ao princípio dos 2000. Epá, o gajo devia ter revisto certas coisas. Se no futuro nós falarmos tipo, I've got a gun too, bitch, e come to papa, se nós formos assim em 2000 e tantos... Sim. Eu vou ficar desiludido. Se forem rednecks espaciais, eu tenho problemas. Eu só para te dizer uma coisa, existe uma frase que eu gosto muito, que é uma coisa que foi escrita há 6 mil anos atrás e que diz assim, esta juventude está perdida, passa todo o tempo em tavernas e não tem qualquer tipo de autocontrolo. Pois, a humanidade está sempre a andar em círculos, no fundo, não é? Não, a humanidade está toda na mesma, que é diferente. Tanto rednecks no futuro é uma coisa que me parece absolutamente plausível. Exatamente, a mim também parece bastante plausível. Olha, falando de rednecks, eu quero só interromper aqui para dizer também uma pequena coisa. Tens uma história de rednecks? Não, não tenho uma história. Não, não, eu tenho histórias de rednecks, tenho... posso contar. Tenho um ano novo inteiro de rednecks. Coitado, António. Qual é que é o problema? É bom ter esta história. Aquela gente é muito fixe. Vá, continua. Pronto, não é nada de especial, mas a semana passada falámos sobre um filme que vem aí que tem um título extraordinário, não é? Mais uma noite de merda nesta cidade da treta. Posso dizer que o vi? Pronto, eu só queria dizer uma coisa. Eu, depois de ver algumas imagens, eu decidi uma coisa. Eu também vou ver este filme, porque há um dos atores que eu acho muito giro e que eu já vi num filme. Exatamente. E, portanto, eu vou conseguir aguentar. Eu pensava que tu eras uma francófona, então. Ainda por cima, esta semana vamos falar do irmão dele. Francófona? Claro. Eu não sou nada mais. Não, não. Eu vejo filmes do mundo inteiro. Não tenho particular paixão pela França. A Adriana tem um interesse especial em atores que acabem o apelido em O, portanto. Não. Franco. Tadã! Já esta percebi. Semana vamos falar do irmão dele, por isso é que. Ah, é? Não, mas eu, o irmão dele também anda a tirar curso. É que eu gosto é do cérebro do James Franco, por acaso. Ah, não. Sim, de ter tirado o curso, eu gosto é do cérebro dele. Sempre uma ida. Tipo Futurama. Exatamente. You should have been put in a glass jar on a mantelpiece. Não brinques, Tiago, isso está nos meus planos, está bem. Não podes andar a revelar as coisas da minha vida íntima assim. Peço desculpa. E pronto, e portanto era só isso que eu queria dizer. A Adriana já tem dois, mas não são do James Franco. Espera lá, como é que isto é redneck? Não é redneck, mas eu vi um filme em que ele fazia um papel um bocado palerma e pronto, é só isto. A culpa é Aliens. A ligação só existe na minha cabeça. Ah, pronto, está lá. Espera aí, calma. A culpa é versus Aliens? Não, for Ellen. Ah, bom. De repente eu estava a achar. A ideia de ver a Adriana no Cowboys vs. Aliens é que eu achava fantástico. Pois, eu acho. Ainda eu acho essa ideia assustadora. Se depender de mim, não vai acontecer. Não, podes ter a certeza que é assustadora. Aquilo não vale a pena. Eu percebi logo. Olhando para o título, não precisei de mais nada. Aí nem sequer foi por trailer. Pá, eu podia desculpar o filme, mas o filme está fraquinho. Até o teste de Tiago Alves, o filme passou. Não vi ainda. Ah, pronto. Está na minha bucket list, para pronto, assim dizer. Eu só vou ficar completamente satisfeita com este núcleo quando o Pedro disser que o filme é mau. Fica eu à espera. Eu Prometeus, não gostei de Prometeus. Por isso é que tu vais ver também. Ah, mas... Uma pintinha do teu interesse no Prometeus vem do que nós achávamos. Assim, também, é verdade. Confesso. Apanhaste-me. Ora, para quem era pequenino e via filmes violentos à noite, mesmo depois dos pais dizerem que para não ver, às 2 da manhã na RTP2, que é aqueles filmes asiáticos todos cheios de sangue e com lutas, até mais não. Na maiores 17? Não sei quantos anos é que era suposto, mas era para adultos de qualquer forma. Mas era o nome da matiné, era o nome da rubrica, sim, em que estava isso aí. Maiores 17. O RZA do Wu-Tang Clan, para quem conhece o grupo de hip-hop. Wu-Tang. Sim, é aquele grupo de hip-hop, rap, que está sempre a trabalhar com o Tarantino. Yeah, o RZA fez a maior parte da banda sonora do, pelo menos, primeiro que o Bill. Exatamente, não tenho certeza, sim, em relação ao segundo. Ele fez, escreveu e está a fazer a personagem principal do filme The Man with the Iron Fist. Que é produzido pelo próprio Tarantino, não é? Se não estou em erro, sim. Ou pelo menos pelo Eli Roth. Eu acho que também foi escrito por ele. O Eli Roth. Eu tenho mixed feelings sobre o Eli. É Eli, não é? Eli Roth. Não, mas eu gosto muito do nome é Eli Roth. Eli Roth. Eli Roth. Sim. Eu tenho um bocado mixed feelings acerca dele. Eli Ro. Eli Ro. Sim. Sigur Rós. Sigur Rós. Não, Eli Ro fica muito. Mas de qualquer forma, saiu o trailer exatamente e gostei muito. Yeah. Gostei bastante. Peço uma volta em forma àqueles tipo de filmes, porque desde o Tigre e o Dragão, os filmes de ação e deste tipo têm sido muito fraquinhos em termos de violência e de se deixarem ir pela séries aí, coisas do género como iam de antes. Sim. Levam-se demasiado a sério. Está lá o senhor. Como é que ele se chama? O Noé. O senhor Coiso. O Noé, sim. Como é que é o Russell Crowe. Russell Crowe. O pessoal ficou espantado de o ver lá no meio daquela gente, no meio do Batista da WWE. Mas é, o Batista do WWE também entra no filme. Mas parece bom. E tem a banda sonora dele, portanto, sim, pelo menos aí estamos contentes. Eu e a Adriana estamos a flutuar nesta conversa. Ah, pronto, não estou sozinho, ok. Estava sim. Ainda flutuas mais a seguir. Maravilha. O que é que aí vem? Conta. Ora, o que aí vem é que vai vir um filme da Lego. Porque é isto que nós precisamos, é um filme da Lego. Ei, eu, enquanto arquiteta, tenho uma relação especial com o Lego. Com o clássico, certo, não é? Com aqueles que já dizem, é isto que aqui vem. Não, claro, calma. Aqueles em que a imaginação... Com o balde das peças. Exatamente, com o baldinho das peças em que a pessoa inventa do zero. Então também te posso dizer que também estão a pensar fazer um filme dos Sims. Pronto, também, um arquiteto também gosta dessas coisas. Quer dizer, não quando já é arquiteto, já não é tanto aquilo que usa, mas está ali um arquiteto a germinar. Sim. Enquanto se brinca com isso. Com as pessoas. Um arquiteto putativo. Enquanto falas de Deus. Exatamente, exatamente. No fundo, essa é a nossa função. Ah, agora a não vocação... tens portas e não tens janelas. Exatamente. Já dizia. Agora vou tirar as escadas da piscina. Ouçam. Já dizia desde o início do século XX, o Corbusier dizia que o arquiteto é um demiurgo. Portanto, o seu papel é esse, é com o seu gesto criador terminar a vida dos outros. E é essa a nossa vocação. Daí que assim. Ciência... eu acho que tens de explicar o que é que significa demiurgo ao Figueirinha e ao Tiago. Mas. Vão ao Google. De qualquer forma, é a Wikipédia, de qualquer forma. Mas eu acho que o arquiteto não tinha aquele poder, depois a cena está a curtir de passar 5 anos. Olha a porta, olha a janela, agora acabou-se a casa de banho. Sim. O que é que vai acontecer? Meu Deus, a camada de papéis a morrer. Sim. Mas de qualquer forma é um ensaio para os superpoderes que os arquitetos têm. Roubei papel de parede enquanto dormias. Ah, se o outro está a passar a noite toda a vela a dormir, por que não fazer isso também? Sim. Quem passa a noite? Um vampirinho brilhante. Passa as noites a vê-lo a dormir. Tu viste Twilight suficiente para perceberes isso? Então ele não dorme. Mas de onde é que vem o Twilight aqui para o meio enquanto, da conversa? Enquanto o Twilight nunca está fora de tema. O Twilight está subjacente a qualquer coisa. Ele está no meio de nós. Exatamente. Trocas os papéis de parede aos teus Sims quando eles estão a dormir. Então... Sim. Neste caso, tu és o Edward. Sim. Tu és o Edward de Sims. Estou a tentar fazer qualquer coisa disto. Ah, okay. Mas o filme vai se chamar Lego The Piece of Resistance. Ou Pièce de Resistance. Padunches. Não sei porquê. Se calhar o filme vai ser uma hora e 30 minutos de um gajo tentar enfiar uma peça e ela não quer entrar. Não sei se vos acontecia, eu punha pastilhas às vezes aqui e depois aqui. Oh meu Deus! Meu filho, os belos tapas, chamar disso. Os belos tapas, és um ribatejano como eu, pá. Os belos tapas. Íamos ali a Espanha e umas solhas. Isso não, mas cheguei a ter que pedir aos meus pais, porque na altura não podia mexer em facas, como é óbvio, para descolarem as peças usando a faca, quando elas ficavam bem coladas e não conseguias nem com os dentes tirar. O truque era um bocadinho de calor. Pois, eu só percebi isso quando era mais velho. Sim. Eu não era uma criança, por causa. Ora, mais um tema que a Adriana vai adorar. Entretanto, em casa do Tiago, muitas peças de Lego foram derretidas em nome. Peças de Lego e figuras de ação. O Buzz Lightyear ainda não recuperou. Olha, eu tenho uma pergunta para vos fazer, já que estamos a falar de infância. Força. Que é o seguinte, quando é que vocês descobriram, que idade é que vocês tinham quando descobriram que era a Guerra das Estrelas? Eu vou explicar, aqui é o seguinte, eu durante toda a minha infância via aqueles bonecos que eram vendidos na altura do Natal, quando passou toda aquela publicidade para crianças. Eu tenho uma palavra para ti. Aliás, são três. Não, duas. Ameaça Fantasma. Mais ou menos. Pois, aqui é assim, aqui eu passei anos a ver isso e via Guerra das Estrelas, que porra é esta? Nem sequer havia em desenhos animados, por isso não sabia se isto não é dos desenhos animados, onde é que isto vem? E um dia, só quando eu tinha 7 anos, ou 8, e pronto, meu pai me levou ao cinema dos crescidos pela primeira vez, é que eu vi a Guerra das Estrelas. E, então era disto que aparecia aquela esfera gigante, pois. Aquela esfera gigante. E pronto. Eu não. Eu era muito precoce, eu também. Eu lembro de ver, já sabia que era uma esfera. De ver tipo brindes de Guerra das Estrelas nos cereais, mas não sabia o que era. Televisão. Ela sabia o que era uma esfera, mas não sabia o que era uma estrela da morte. Exatamente. E quando saiu a Ameaça Fantasma, na altura também não ligava muito, eu comecei a ligar mais, foi... para aí um ano ou dois a seguir, na altura em que se começava a falar que tinha aí o ataque dos clones, aí papei aquilo tudo de seguida e pronto. E portanto, que idade é que tinhas nessa altura? O ataque dos clones saiu em 2002, 3, 4, 2 para aí. Tinha 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espera aí, que isto é um momento histórico. 14. Eu era mais nova do que tu. Sim, sim, exatamente. Bem, aqui isto é fantástico. 99? Não. 99 andava eu e era assim, não ia ver sim, Pokémon. Isso é o Ameaça Fantasma, pá. O ataque dos clones, acho que foi 2002. Clones, pá. E sim, eu andei para aí 2001, foi na altura em que eu comecei a seguir. Sim, eu acho que Aqui eu vi o último episódio no cinema. Eu também. Viste o qual? O 6? Eu vi o 6 no cinema, no Londres. Meu primeiro filme e eu não gostei nada daquilo, só dizia a princesa Leia é igual à Lena d'Água. E pronto, e é a única memória que eu tenho daquele filme. Eu já sabia disso. Episódio. pegou o brinco e meteu-te na cesta. Sim, sim. Era ela que cantava essa música. Era a Helena D'Água. Alguém me arranjou uma música da Helena D'Água. A Helena D'Água cantava Scanvas, fazia-se. Era a Helena D'Água que cantava isso. Era. Meu Deus. Pronto. Voltando às notícias. Mas por falar em Legos, acho que antes de ver os filmes, acho que a primeira experiência que eu tive com Legos foi uma cena para montar de um pod racer da Ameaça de Fantasma. O pod racer do Anakin. Anakin, sim. Eu praticamente nasci com peças de Lego nas mãos, portanto. Não. A minha mãe é de artes, achou que era por bem a dar. Eu tenho a certeza, sim, António, que é por isso que saíste mais inteligente. Eu, quando tiver crianças, também lhe vou meter logo Legos à frente. Sim. Não à hora da refeição, espero. Sim. Sim. E de aquelas peças pequenas ainda não. Vão meter com certeza, a qualquer forma. Legos duplos gratinados para o jantar. Ai, ai. Ora, vem mais um filme da Marvel. Acompanhado por pastilha. Ai, meu Deus. Agora, este é o momento em que eu me afasto para ir à casa de banho. Podes-te afastar à vontade, a porta até já está aberta. Vêm os Guardiões da Galáxia, que supostamente vão introduzir... O que é que são os Guardiões da Galáxia? Os Guardiões da Galáxia são um grupo de... Podemos chamar super-heróis, mas basicamente são uma espécie de mercenários no espaço, que andam por naves e por coisas do género a combater tudo o que é ameaça cósmica e supostamente... Ok, está bem. Então são qualquer outro tipo de série dos anos 80 em que metia espaço. Ok, já estou a ver. O que é? Ah... Sim. Havia muitas na altura. Havia 3.400 a séries iguais de Guardiões do Espaço e não sei quanto mais. Até existem os Starship Troopers, portanto. Sim. E supostamente eles vão encontrar o Thanos por caminho e isso é que vai levar ao Vingadores 2. Portanto, vai ser o filme que vai... Ah, vai haver também outro crossover. E se meterá-se Skrulls e assim ou não? Não vejo a necessidade, até porque neste filme os Chitauri já eram supostos ser a adaptação dos Skrulls e estar a fazer uma... Chitauri? Mas eles são Kitauri. Não sei qual é que é a cena certa de dizer Chitauri. Mas é whatever. Eu acho que isto é um abroides muito grande para a DC, porque se a Marvel consegue fazer um sucesso num filme que tem um guaxinim falante a dizer one-liners enquanto dispara uma bazuca e a DC não consegue fazer tipo um filme da Wonder Woman para fazer um Justice League, algo de errado se passa com a Warner Brothers. Um guaxinim falante. Um guaxinim falante. Rocket Raccoon. Um antropomórfico, sim. Portanto, o filme vai ser basicamente, se for fiel à banzinhada, um Inglourious Basterds no espaço. Vai ser bom. Isso parece-me bastante improvável, mas ok. Porquê? Inglourious Basterds no espaço. Eu acho que existe aí qualquer coisa que não bate bem. Existe uma coisa que se chama... Total inteligência e controle de um realizador sobre aquilo que está a fazer e não propriamente dito o controle de um estúdio. Não parece. Normalmente os estúdios jogam no escuro e sobretudo a Marvel. Então, mas por exemplo o Joss Whedon teve liberdade total de criar o que ele quis. Ele mudou completamente o guião criado pelo Zack Penn, acho que é como se chama, criou o Incrível Hulk. E ele reescreveu completamente aquilo à sua maneira, porque também confiaram, porque já sabiam, sim, que ele tinha um grande culto por trás de Firefly e Serenity e tudo, sim, mais. Sim, e também porque ele tinha feito o Cabin in the Woods, sim, e há que tempos que ele estava para lançar o Cabin in the Woods e toda a gente... havia um grandíssimo word of mouth acerca do Cabin in the Woods. Cabin in the Woods é uma pena porque foi aparentemente um Silent Hit, mas quem viu diz que está bastante porreiro, diz que é bastante meta no género do horror. E pois. Que... E ainda não tem estreia cá em Portugal. Continua. O filme, supostamente, é de 2009 ou isso. Foi antes do... 2010. É antes do Chris fazer o Thor. Sim, portanto... ele foi filmado em 2009, era para ser lançado em 2010, mas a partir do momento em que ele teve ligado ao Avengers, eles pensaram que talvez pudessem fazer mais dinheiro tendo o Thor já lançado, sim, estabelecido, e o Joss Whedon a fazer o Avengers. Adriana, agora vamos te incluir na conversa da Marvel. Tu viste o X-Men não. First Class? Não, eu não. Mas é um filme não, bom para não, ti, não é o tradicional filme de super-heróis. Não me interessa. Mas mete a palavra Marcel. Marcel. E para mim acabou. O Marcel é daquelas pessoas que não pode falar na rádio. Houve aqui um momento que me prendeu a atenção, foi quando vocês falaram em Glorious Bastards no espaço. Tiago. Diz-me. Olha, eu não tenho palavras. Eu já lhe bati, não preciso dizer. É redundante. Sério, porque não? Diz já porque não. Porque não tem nada a ver. Não tem... Como é que tu sabes que não conheces os Guardiões da Galáxia? que é que uma coisa tem a ver com a outra? A lógica do Inglourious Basterds não é essa, é pegar num momento histórico e numa coisa que aconteceu historicamente e tornar aquilo, pá, um bocado mais cómico e basta alterar um bocado a história. Pá, pôr aquilo no espaço é apenas vir aqui e trazer o quê? Mais lógica da ação. Aliás, propriamente dito, uma coisa que não aconteceu historicamente. Baixo propriamente dito. Sim, é época. Sim, pronto, ok. Assim, não aconteceu historicamente. Não aconteceu exatamente como está no filme, mas tem a ver com factos que aconteceram na história, uma história relativamente recente. É basicamente o que mesmo que aconteceu com o Where the Eagles There, ou com o Clint Eastwood. Pois. Sim. Whatever you're saying. Mas, quer dizer, não tem nada a ver com... A não ser que fosse, quando falassem em Inglourious Basterds no espaço, ou se fosse uma cena, sei lá, sobre a Guerra Fria, quando andava tudo na luta a ver quem é que chegava primeiro ao espaço. Andava os russos no espaço. Os russos e os americanos a ver quem é que chegava primeiro. O Washington andava a tarefa cada laica. Não, mas o Inglourious Basterds, aí deveria ter um... Não deveria manter personagens, mas deviam ser personagens absolutamente diferentes e com alguma coisa... A Marvel tem uma larga história de fazer macacadas desde anos 50, de ter nazis no espaço e tudo mais, e o cérebro do Hitler estar guardado. Porque não? The world is sick and we are the doctors. Ora, esta semana ficou marcada pelo falecimento de Nora Ephron. Não sei se vocês conheciam. Eu, sinceramente, não conhecia antes de saber que tinha falecido. Tinha visto filmes escritos e realizados por ela, mas não conhecia. Tens de ver o When Harry Met Sally. Aquilo é genial. Vocês conheciam-na? São fãs? Filme favorito dela? Sleepless in Seattle? We've Got Mail? Alguma coisa? Não. Eu vou-te dizer. Eu acho que o When Harry Met Sally é um filme que é muito giro. E a Nora Ephron, por acaso... era uma boa argumentista e ela reinventou o género da comédia romântica nos anos 80 e ela foi nomeada para 3 Oscars por causa disso, primeiro com o Silkwood, que é assim, tipo, uma espécie de comédia romântica ao contrário, que é uma comédia romântica do divórcio entre a Meryl Streep e o Jack Nicholson. Depois também fez o When Harry Met Sally, que é com a Billy Crystal e a Meg Ryan, quando Billy Crystal ainda fazia filmes. E na altura em que a Meg Ryan era atraente. Sim, na altura em que a Meg Ryan ainda não tinha os lábios da Bárbara Guimarães. Exatamente, não tinha feito aquela plástica horrorosa e péssima. Sim. Mas falando de plásticas horrorosas e péssimas, o que é que aconteceu à cara da Nicole Kidman? Pronto. Falando de coisas, o que é que aconteceu à cara de Michael Jackson? Isso aí sim. Mas isso já é um caso patológico. Esse já lá está. Yeah. Por isso mesmo, já não nos pode voltar para bater. Pode voltar para atormentar à noite. Mas ele, não sei, é um bocado como aquela personagem Cat Lady, não é? É assim um bocado, pronto, há pessoas que... Pronto, coitadinhas. Ou como o Peter Burns. Pronto, há pessoas estranhas. Agora a Nicole Kidman. Sim. Pá, agora a Nicole Kidman é uma pessoa quem... Eu pelo menos dava-lhe bastante crédito, não é? Uma pessoa responsável e com cabeça e respeitável. E pá, depois faz aquela... O que é aquela operação que ela fez à cara? Não, pronto. É só isto que eu tenho para dizer. As pessoas mudam, por exemplo, também a Courtney Cox, mas já não tem nada a ver com o que ela era no... Pois não, essa também está com uma cara engraçada. E a Jennifer Aniston está com a cara, parece que está com uma alergia, com a cara toda inchada. Pois é, está um bocado inchadito, está. Pronto, é só isso. As pessoas mudam. Não, eu, por acaso, é uma coisa que me faz um bocado de confusão. Todas as pessoas que vão às plásticas, em vez de ficarem mais bonitas, ficam mais feias. Por isso é que não devia haver... Eu não sei, essas pessoas que fazem as plásticas, eu percebo que aí é a pressão da indústria, que supostamente devem ficar jovens para sempre, mas se fossem um bocado realistas, percebiam que quase ninguém fica bem. A Meryl Streep, tanto quanto eu sei, ela não fez plásticas e para mim é das que está com melhor... Podes falar mais ao Donald, bate. Posso, para falar baixinho, é que eu não consigo perceber isso. Eu não quero... A Meryl Streep é Iron Lady, mas também não é assim tão Iron. Pois, mas... Mas eu gosto dela. É Iron Lady, não é Iron Maiden. Oh, Iron Man? Olha, DVD, para quem não viu, sai nesta próxima quinta-feira por 13€. Não, sai no dia 13 de julho por 13€ no público. O quê? Para quem não viu esse DVD. Quem fez um bocado de publicidade. O quê? O Iron Lady? Iron Man. Sim, Iron Lady. Eu ia fazer publicidade a um DVD de Iron Man. Maiden. Não. Man. O primeiro é... Mas a propósito. Sim, exatamente, porque está no teu ADN não fazer publicidade a super-heróis, mas sim fazer publicidade à Thatcher. Não, mas aqui, vamos lá ver, eu sou crítica desse filme, atenção, mas pelo menos é Meryl Streep, não é? Sim, por acaso gosto de ver o filme. vi parte do filme. Mas a Wikipédia complementar a experiência. Não. Eu vou comprar o DVD para vê-lo todo. Não. Ouve lá, eu digo que não vale a pena. A minha descrição do Iron Lady é o seguinte. Publicidade neoliberal. Não. Calma. É entrares no Cassem e deparares-te com o Vaticano. Porque o filme é uma seca. O filme é literalmente alguém que pegou na página da Wikipédia sobre a Margaret Thatcher. Mas aí é que está o erro. É que todas as críticas que eu vi ao filme precisamente dizem o contrário. É que aquilo historicamente está muito errado. Sim, parece. É um livro que tem claramente. É um filme que tem claramente uma ideologia política por trás e tenta branquear. Sim, também. Mas calma. Daí deixa, que até pode ser deixa, aborrecido, mas para mim é aborrecido porque faz fervilhar o sangue. Não, deixa-me. O que é que o antifeminismo dela não é retratado como. Exatamente, ela aparece como uma figura feminista. E como se os sindicalistas fossem o mal do mundo, quer dizer. Mas deixa-me acabar. Eu não me interessa o quanto dos fatos é que foram inventados ou não foram inventados. O que é fato é que aquilo parece mesmo um filme que foi tirado da Wikipédia e foi feito porque eles são uma data de cenas retiradas sem qualquer tipo de contexto absolutamente nenhum entre uma e outra e são absolutamente pespegados uns em cima dos outros e não tem qualquer sentido. Mas a Meryl Streep, eu acho que aquilo é um dos melhores papéis da carreira dela. Mas é isso, eu acho que só vale mesmo o filme por vê-la a ela. Também não percebo qual é agora esta ideia de meterem mulheres de conservadoras, de direita, a fazer grandes papéis. Então e agora o filme em que a Julianne Moore vai fazer de Sarah Palin? Essa também me tira do sério. A pintar o cabelo? Porquê? Porquê agora esta nova vaga de propaganda a mulheres políticas? Esta novel vague de propaganda? Não juntar que foi a novel vague a esta. As palavras são tuas. Não. Em português faz tudo. E tu é que és a francófona. Sim, já para não falar na excelente banda, mas continua. E francófila também. Não, vamos não confundir, a sério. Novel vague é um título que se aplica a determinadas coisas com o português. E já agora, James Franco é descendente de portugueses. Sim, isso eu sei, não sabia. Muito obrigada. Oh pá, isso já está num documento com uma camada de... Sim, eu tenho um dossiê, James Franco em casa, com cheio de fotografias que eu tive às escondidas. Não é um dossiê. Fotos dele a dormir, ir à casa de banho, lavar os dentes, tudo. Não, ouve lá, aquilo não é um dossiê, aquilo é uma parede inteira cheia de fotografias. Está ao lado do fecheiro do Thor. A Diana tem um fecheiro do Thor, ela já tinha dito. Era um fecheiro que supostamente ia para o norte, com o imigrante Song a tocar. Tu okay, deve ser alguma referência a algum programa em que falaram de mim e eu não estava cá. Não, era mais uma conversa de bar do que. Ah, é? Ok, está bem. Se é conversa de bar, também as pessoas não percebem. Vá, continua. Private joke. Eu continuo mesmo, mas é pelo intervalo. Até já. novembro de 2010, um jovem luso-americano bem apessoado juntava-se à organização que acabaria por mudar a sua vida. Depois de subir a pulso na hierarquia, de conquistar o respeito e admiração dos seus pares, partiu à descoberta da Europa, tendo solidificado o seu estatuto como crítico de topo e bon vivant. Hoje em dia, ele é uma autêntica lenda viva e um estandarte para todas as gerações vindouras. Se quiseres ter uma opinião do perito, se queres ler artigos com conteúdo e se o conseguires encontrar, então talvez consigas contactar... eu! Queres conhecer o panorama cinematográfico português e europeu? Queres ter a possibilidade de partilhar visionamentos em exclusivo com os melhores críticos lusos e com as maiores estrelas de cinema mundiais? Então junta-te a nós e descobre tudo o que te podemos proporcionar em cinema.ist.utl.pt. Bem-vindos à segunda parte do Director's Cut, onde vamos falar de filmes. Que surpresa! Que surpresa! Ah! A sério, não vamos estar a falar de... cultura pop e séries. Filmes são cultura, sim, pop também, meu amigo. Acho que devíamos dedicar um dia inteiro, em vez de falar... um dia. Cultura, um super programa, pop, em vez limão. De falarmos de cinema, falávamos só dos malefícios do neoliberalismo. Só, mais nada. Só? Só um programa inteiro a discutir os malefícios do neoliberalismo. Isso é neoliberalismo. Agora para as férias. E digo mais. Era, o principal, a pessoa que havíamos de pôr no centro da discórdia havia de ser aqui o Pedro Figueirinho. Eu vou entrar de férias, sim, hoje, eu não tenho tempo para essa. Neoliberalismo mata. À distância. Neoliberalismo provoca a impotência. Exatamente. Neoliberalismo provoca o cancro. Todos os maus. Não obriga os seus filhos a estarem na mesma sala e consome neoliberalismo. Em caso ouvido ao processo de sintomas, conta do seu médico ou farmacêutico. Ora, vamos lá por fim. Eu sei que muita gente aqui ouviu o 21 Jump Street ou agentes secundários. Tónio, começas tu? Não, podes começar tu. Então começo. Opa. Eu. Tu foste aparentemente a pessoa de nós todos que gostou mais do filme. Sim, dei-lhe 4, tu deste 4, 3. Eu vou-lhe dar 3 porque acho que não é mais para ir mais do que isso. Pois é, eu 3. Eu gostei bastante do filme porque... como... De, ouve lá, é algum filme que não gosto. Prometeu. E mesmo assim, dei-lhe 4 por causa da câmera técnica. Sim. Não, e o War Horse também. Não, eu ouvi dizer que tu gostaste do Prometeus. Gostei do Prometeus como espetáculo visual, como história, vamos lá dar uma volta, porque aquilo, que tristeza. Fosca-se. Eu vejo aqui um novo desafio, que é encontrarmos um filme que o Tiago não gosta. É fácil, War Horse. War Horse, Some Dogs Millionaire. Fala-me disso. Viste o trailer? Não. Leste a sinopse? Steven Spielberg, vai. Não. Ah pá, é que eu sou logo a propaganda nacionalista, nem sequer quis saber de mais nada. Vês o que eu digo? Aquilo não é propaganda nacionalista e a Adriana, se visse isso, haveria de perceber que não era propaganda nacionalista. Talvez, pronto. É uma experiência para fazer. Olha que eu vi o Ágora. Ou como é que se chamava aquele filme que tu disseste, aquele filme tão mau? Já há muito. Sim, para acaso o Ágora é mesmo muito mau. Não é o Ágora, não, é o outro. O Ágora é com o Rachel Weisz, não foi disso que ele falou. Como é que era uma peça filmada? Ai, o Antígona! Antígona, sim. Olha que eu que vi isso. Sim, não, um eu filme também... mau! Filme mau! Não, eu vou-te dizer. E tu vamos estar para sempre em lados opostos. Calma. Adriana, Tiago. Eu gostaria de poder falar acerca do Antígona. Eu vi o filme, só que nesta altura já passou tanto tempo que eu já me esqueci dele. Pronto. Então pronto, vamos ter que voltar a vê-lo. Pá, eu ainda me lembro o suficiente. Vamos voltar a ver o filme para falarmos com ele para a semana. Ela enterra o irmão, sim, ou o que é, não é? Que contra as ordens do... Tiresias? Yeah. Quero relembrar que isto aqui é um programa de cinema e estamos a discutir literatura grega. Não, estamos a falar de um filme. Sim, peça baseado teatro, numa peça de teatro. Baseado não, é basicamente a peça de teatro. Tipo canhas. Daqui a bocado já vamos falar de uma experiência semelhante. Agora, pelo 21 Jump Street. Sim, agentes secundários. O agentes secundários faz aqui uma homenagem muito boa para mim aos buddy cops dos anos 80. Tudo o que é os clichês da altura, tudo o que é as cenas de ação, tudo o que é o estereótipo do que vai acontecer na cena de ação e depois não acontece. Sim. Pá, eu acho que isso funciona muito bem. O Channing Tatum surpreendeu-me, porque ele é sempre um pão sem sal do caraças em todos os filmes. E aqui eu consegui fazer humor e eu não estava à espera que me risse tanto à conta dele. Sim, até é capaz de ter mais piada com o Jonah Hill. Por acaso. Outro que está mesmo no ponto é o Ice Cube, a fazer Ice Cube e fazer Ice Cube dos NWA. Aquilo não, mas não existe um filme em que o Ice Cube não esteja a fazer Ice Cube. Aqueles, se ainda falta muito tempo para lá chegar, como é que ele se chama? Are We There Yet, não é? Ele não faz Ice Cube. Aquele sim. Dos miúdos e... Sim. Agora, isto é o Ice Cube do Triple X, e assim... Não faz Ice Cube, opa, aquilo também é o Ice Cube. Não, eu acho que o Ice Cube faz sempre da Ice Cube em qualquer filme em que entra. Ah, ele é porreiro. É, pode ser porreiro, mas não deixa de fazer Ice Cube em todos os filmes que entra. O James Franco também faz James Franco todos os filmes que entra. Ele já transcende esse nível. Não, olha que ele fez o... Não, desculpa, mas ele ainda consegue decepcionar de quando em quando. Eu gosto do James Franco porque eu quando se está a marimbar para um filme e se percebe que o filme é uma porcaria, ele faz mesmo um papel pardo. Homem-Aranha 3. Homem-Aranha 3. Exatamente. Ele é a única personagem que se apercebe que o filme é uma tragédia. Sim. E que brinca com o filme à vontade. Claro. É o único que não está a sério. Mas por acaso, James Franco está-se a marimbar. Ele fez episódios do Hospital Central nos Estados Unidos. Não, mas ouve lá. A interpretação que ele fez do tipo. Do poeta Beat. Do Ginsberg. Do Ginsberg, exatamente. E é bastante diferente do que, por exemplo, o Aaron Halston ou então o Duende Verde. Sim. Por falar em James Franco, o agente de secundários, como já falámos, é com o irmão do James Franco, que é uma boa surpresa. Parece que os irmãos estão na moda. Onde é que ele está? Não está no póster. O Dave Franco. Sim. Não, mas mostra no IMDb. É, depois do que aconteceu no Scott Pilgrim vs. The World, em que o irmão do... Como é que ele se chama? Não, o irmão é mais do Macaulay Culkin, em que se provou que o gajo tinha talento irmão. A sério e não precisava do... É melhor que o irmão, para mim. Pronto, sim. O Dave Franco vai para o mesmo caminho. Também eu vou lá. Já há quanto tempo é que não vês o Culkin? Ele andou a fazer uns episódios de qualquer coisa há pouco tempo, mas ele já não quer nada com esta indústria. Bom, irmão do James Franco, pá, não sei, é assim, eu já disse na primeira parte, o que eu gosto mesmo é o cérebro dele. Não, se bem que tenho a dizer que fiquei muito decepcionada quando há um tempo atrás soube que ele tinha andado a faltar às aulas do curso que ele está a tirar de realização e andou a fazer a vida negra a um professor que queria que ele fosse às aulas porque que ia chumbá-lo. E ele, de facto, chumbou com um D e ele ainda culpa o professor. E eu acho mal, acho que ele está a servir aqui do estatuto dele de estrela. Isso fez-me começar a desconfiar, porque eu achava que o homem era um gênio, não é? Duas licenciaturas e quatro mestrados, ou quatro licenciaturas e dois mestrados. Eu achava que ele era espetacular, finalmente, um tipo gênio e culto. Sabes não. Que um problema nos Estados Unidos em relação ao desemprego é o James Franco, porque ele faz tudo. Não, é James Franco e o Robert Rodrigues. Um dia vai fazer ainda mais na minha cama. Se tu disseres que precisares de um empregado para fazer limpeza duas vezes por semana, ele também vai. A pergunta é: será que vai? Vai, ele faz tudo. Essa. É que eu acho que ele faz no papel. O James papel. Sim. Papel. Isto precisa de um James Franco em cada esquina. Ora, nem mais. Olha, se houvesse muitos aí, o país não estava como está. Ah, não é? Pois. Vá. Falou o neoliberal, pronto. Mas já agora, mas falou já agora. Falou o neoliberal. Já agora. Acerca do agente secundário, que eu nem sequer pude, nem tive a oportunidade de dizer aquilo que eu achei. Eu acho que, pá, o filme é divertido enquanto dura e não sei quantos mais, mas quer dizer, no fim, depois, uma pessoa que já viu o Hot Fuzz, que é uma que é um spoof muito mais delirante do género Buddy Cop, do que propriamente dito o 21 Jump Street, quer dizer, pá, empalidece um bocado e quer dizer, existe um bocadinho de sensação de been there, done that. Olhem, só uma pergunta, porque vocês há aqui uma expressão que está a aparecer muito e para mim é chinês. Essa coisa do buddy cop é tipo aquilo dos bad boys. Estás a ver o arma mortífera? Sim, bad boys, não, sim, a bad boys, é um little par, weapon, sim, é tipo sim, um são polícias. Dois, são dois polícias é tipo, que é tipo o bad boys, aquele filme, pera. Não com, é isso. Com o Will Smith não e é o... Não é isso. Sim. É não, tipo o Arma Mortífera, é o 48 Horas, o... Não, mas é mais ou menos, Beverly Hills Cop também. Ok, nenhum sim, mas o, sim, mas o Bad Boys também pode incluir-se também pode incluir. Género. Mas, já sei, ele é Niga Buddy Cop, Cop Buddy, é isso? Mais ou menos, sim, mas eu acho que isso pode também incluir-se no Buddy Cop. Buddy Cop do Hip Hop. Tu não digas mal do Fresh Prince, que é um gajo porreiro. Hip Hop Cop. Adriana decide passar para lá do politicamente correto. Pronto, este é um momento histórico. Eu, como já devem ter percebido, não achei grande piada ao filme. Entretém, mas não é nada mais do que isso. Achei que o ponto alto do filme, porque eu não estava em à espera, é um cameo na última cena, que nós não vamos falar, mas basta para quem tem na última cena, não, na penúltima cena. Quem conhece o elenco original da série, quem conhece os amigos da Adriana, nomeadamente o amigo dos kebabs, ele entra neste filme. Tem um cameo numa das últimas cenas. Tan, tan, tan. Nós já falámos cá dele, no Amigo dos Kebabs, quando fizemos a review da Semana das Secções, nos divertimos muito. A sério? Falaram do meu Amigo dos Kebabs? Exatamente. Sim, mas foi assim tipo de passagem. Foi de passagem. E o Amigo dos Kebabs da Adriana entra no filme no final. Não vamos falar mais. Para a semana eu falo. E tem um final tremendamente alegre. Sim. Mas sim. É bastante engraçado. Não, mas por acaso eu acho que é precisamente por causa desse final. Esse final são pessoas da série que vão perceber o final. Pessoas que já viram a série, que cresceram com aquela série, vão perceber esse final. O facto. Pessoas que não viram a coisa, oh, olha, aquele tipo está lá e não sei quantos mais, e depois, olha. E existe uma cena toda à volta dele e coisa, esse tipo. Ah, ok, pronto. Mas se não viram, vejam um episódio ou dois no YouTube que estão para lá bastante. E sim. O tema é alegre, o genérico é alegre e a série até é porreira. Não vou dizer quem é que faz, porque senão estamos aqui a estragar. Pois, não vale a pena. E também olha qualquer pesquisa pela internet. Sim. Mas é diferente, se eles fizerem uma pesquisa para a internet estão a fazê-la e nós tivemos a dizer, eles podem nunca fazer essa pesquisa. Ora, Idade do Gelo 4, cheios de vontade de ver este filme, não estamos? Pá, eu gostava de ver o Idade do Gelo 4, mas eu ainda não tenho tempo, pá. Vais ver na SIC à tarde, pois, daqui a uns anos. E... não, no Natal não, pá, aí na Páscoa do próximo ano, capaz. Mas não tenho grande vontade, sim. Eu não sou grande fã da Idade do Gelo. Eu sei que o António é, já aqui falámos disso. Eu acho que aquilo não tem piada. Não tem grande piada. Primeiro teve. É sempre a descer. Pois. São muito forçadas. Não. O primeiro teve piada. O segundo não tem piada. O terceiro volta a ter piada. E o quarto eu acho que também vai voltar a não ter piada. Mas pronto. Eu vou sempre ver um filme e eu vou sempre a torcer que ele seja a coisa mais fantástica do mundo e eu não esteja nada à espera. Ora, finalmente, o nome da discórdia não tens vontade de ver, Adriana? Se é francês. Vocês têm uma ideia muito errada. É que vocês acham que basta o carimbo do francês, Adriana? Tenho a dizer que não. Para mim é o carimbo do intelectual e aborrecido e aí é que diz Adriana. Sim. Muito cinema francês. Podes ver que é mainstream. É intelectual, é louco. E depois que eu sou hipster, eu só gosto daquilo de que ninguém gosta. E quando por acaso eu gostar e passar a estar na moda, eu vou deixar de gostar. Tu és assim a Alien funciona. Queen dos hipsters, sim. Exatamente. A fazer hipsterzinhos por este sítio. Exatamente. E, portanto, eu não gosto nada dessa imagem. Não gosto nada dessa imagem. Será que existem óculos que saltam para a cara das pessoas e ficam lá? Mas isso era uma ideia excelente para fazermos uma curta-metragem da nota de cinema. Sim. Adriana reproduz-se. Oh my god! Desde que vá até um determinado limite. Não, para meio às 12. Só para manter o pidginho. Não, é assim, não é sexual, não é pornográfico, é ficção científica. Sim. Sei lá. É ficção científica? É, porque eu vou ser um extraterrestre ou um monstro que saltam os óculos da cara, caem na cara de alguém e essa pessoa transforma-se num intelectual que só vê filmes que ninguém gosta, só ouve música clássica, só lê livros de escritores com nomes esquisitos ou escritos com mais consoantes do que legais. Exatamente, e sem pontuação, coisas assim, compreendem? Eu andei a espalhar... Ah, obviamente, e com música de fundo, seria do início ao fim de Joana Nilsson, claro. Estou a pensar, mas George R. R. Martin não só é um nome esquisito, como também tem mais consoantes que vogais, portanto, também não vai ser não é por aí. Pois não. Temos que fazer uma lista. Tem que arranjar uma maneira de classificar a literatura que eu gosto. Normalmente, eu gostaria de dizer como literatura ganha prémios, mas que a maioria das pessoas à minha volta não gosta de ler. Para terminar, vi o título que vocês adoraram a semana passada, Mais Uma Noite de Merda Nesta Cidade da Treta. Sim, senhora. Como é que tu... espera aí, calma. Pergunta como é que foi na bilheteira? Como é que foi na bilheteira? Que eu quero saber. Como é que nós estivemos a discutir isso durante o programa. Nós estivemos a tentar imaginar passado. Tu chegaste ao pé da senhora e disseste o quê? Devias ter gravado. Foi visionamento. Então eu vou ver este filme para ver o olha, estou aqui cabelo para ver comprido e depois eu vou gravar. Eu vou gravar primeiro documentário da Adriana Delgado. Exatamente, vai ser um documentário apenas sonoro, vai ser tipo Branca de Neve, imagens a preto, mas. Tal como o antigo, este filme é uma adaptação de uma peça baseada nas memórias de Nicholas Flynn sobre a vida dele e principalmente sobre a vida do pai, que era taxista e acaba por se tornar alcoólico e depois sem abrigo e quanto mais. E. O filme não é muito bom. O filme tenta adaptar a peça talvez demasiado, porque mantém muitos elementos, normalmente nós vemos numa peça, como os efeitos de luz e coisas do género, e isso não funciona muito bem em filme. A história torna-se aborrecida, o filme tem cerca de 1h40 e dá-se todo o tempo a passar. As personagens, essas estão decentes e têm bons atores. Temos a Julianne Moore, temos o Robert De Niro, temos o Sr. Dano. E o Robert De Niro é capaz de sacar aqui uma... A Adriana faz um coração com as mãos? Para pelo menos um globozinho de ouro. Mas o filme em si, não esperem muito. Aliás, o filme é bastante... Ouve lá, se o filme não é bom, normalmente, quer dizer, não é... Se um filme não é bom, normalmente não recebe prémios. Não é, quer seja de interpretação, quer seja de coisa. Não seria a primeira vez que um filme fraquinho teria uma pá, só se for assim, tipo, uma coisa excepcional, tipo o Iron Lady ou o Casino Jack. No Casino Jack, o Kevin Spacey estava espetacular, mas o filme é uma chatice. De qualquer forma... esqueci o que eu tinha para dizer. Olha, então eu tenho uma coisa para dizer enquanto tu te lembras. Tenho a dizer que estou muito decepcionada porque não recebemos nenhuma resposta ao nosso desafio da semana passada, que foi perguntar às pessoas como é que acham que as fãs do Twilight vão reagir à colonoscopia do autocratal do Pattinson. Eu posso responder a essa pergunta porque eu estava no Monumental a quando da premiere do Cosmópolis. E a reação foi um misto de what the fuck com... Foi mais ou menos isto, sim. Logo ao início do filme, quando há aquelas cenas de sexo, elas estavam todas a rir. Estava tudo lá à frente. Aquele riso de Peter Griffin, mas as raparigas... Sim. Quando ele entrou, foi um silêncio absoluto. Primeiro estavam nervosas, depois aqui havia um grito de caraças. Mas sério? Ficaram muito caladinhas. Ficaram muito... Eu estava esperando um momento Beatles. Não, ficou tudo muito caladinho. Não. E uma ele resposta... faz! Ok, pronto, olha. A imagem virginal destroçada. Mas pronto, estou triste porque ninguém quer responder e estou triste, estou desiludida. Só para terminar mais uma noite, o filme acho que também se apercebe do fraco que é, ou pelo menos é meta o suficiente para ter uma cena em que a personagem do pai de Nicholas Flynn chega ao pé do vagabundo que diz que vão fazer um filme baseado na vida dele e diz isso é uma ideia mesmo muito estúpida, ninguém queria um filme da tua vida e seria a coisa mais secante do mundo. Isso é extremamente meta quando temos um filme destes e pelo menos essa graça salvadora está presente no filme. Ok, Saving Grace. Para esta semana não há muito mais a fazer nem a dizer. António, diz-nos lá o que é que nós vamos ouvir para a despedida. Para a despedida nós vamos ouvir o Louis Armstrong em We Have All The Time In The World, que entrou no On Her Majesty's Secret Service, que é passar cá em Portugal. E com isto nos despedimos. Até para a semana. Tchau. Adeus. Até para a semana. We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less. On the far behind us, yes. beyond the time in the world, just for love, nothing more, nothing less, only love.